La zona norte, leste, oeste e sul, ai ladrão. Bem-vindos ao inferno. Vidas perdidas numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrendo de fome, sistema da risada. O crime aumentando por causa da miséria. Aos poucos destruindo a favela. Eu faço parte dela, sempre vou lhe defender se for preciso. De frente com a polícia eu vou bater, já tô cansado de ver criança roubando pra comer. Pai de família sem trabalho, o que fazer? Pra nós que é de vila, só sobra uma opção. Capuz na cara, pega as quadradas e pula o muro da mansão. Mata os boy e pra cadeia, né? E sem perceber, cair no jogo do sistema. Pra te botar o gema aí na capa do jornal. Pra depois dizer que todo pobre não passa de marginal. Maconheiro, ladrão, traficante e bandido. Então agora escute a voz dos excluídos. A voz dos excluídos. Vidas perdidas numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrendo de fome, sistema da risada. O crime aumentando por causa da miséria. Aos poucos destruindo a favela. Vidas perdidas numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrendo de fome, sistema da risada. Quando tudo isso vai se acabar e uma vida decente nosso povo vai levar. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Por eu ter um lar, principalmente uma família. Não é fácil ver criança na frente do sinal, se humilhando por um mísero real. Passaporte pro inferno pra quem assalta varal. Pra nós o caso é sério, pro governo é normal. Que belo presidente afundou nosso país, envolvido em escândalo de corrupção. Em vez de ajudar sua própria nação, na bandeira de progresso e pra favela humilhação. Não somos marginal, esse cidadão. Aqui a foto não vai pra cartão postal. Só mostra o 5-7 com suspeito na capa do jornal. Enquanto o cachorro do rico come carne de primeira, pessoas catam comida dentro da lixeira. Essa guerra está no nosso dia a dia. O alvo somos nós, o povo da periferia. A seca no Nordeste, a polícia fazendo vítima pelo Brasil inteiro. Os manos se matando por causa de dinheiro. Deus nos ajude a sair dessa vida de dor e sofrimento, angústia e lamento. Vidas perdidas numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrendo de fome, sistema da risada. O crime aumentando por causa da miséria. Aos poucos destruindo a favela. Vidas perdidas numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrendo de fome, sistema da risada. Quando tudo isso vai se acabar e uma vida decente nosso povo vai levar. Porque essa droga mata mais que no Iraque. Os irmãos morrendo na porra do crack. Essa realidade do nosso Brasil não dá mais pra aguentar. Essa guerra civil é bandido contra a polícia, polícia contra ladrão. Mas na real, quem é que eles são? Gosto de bolar com todo mundo, principalmente com nós vagabundo. O que que eles querem? Dinheiro e ibope. Cachorros do governo na função de Robocop. Não sei por que os mano se matam entre si, se os nossos inimigos não estão aqui. Estão de vida boa lá no seu AP, comendo caviar e rindo de você. De paletó italiano, caneta importada. Enquanto o povo morre, eles dão risada. E no noticiário do Jornal Nacional, passando a imagem que somos marginal. Critico meu estilo de falar e de se vestir. Eles não durariam nem um dia por aqui. E diz que a polícia para sua proteção, mas eu confio mais no gatilho do meu oitão. É uma guerra onde só sobrevive quem atira. Vidas perdidas numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrendo de fome, sistema da risada. O crime aumentando por causa da miséria. Aos poucos destruindo a favela. Vidas perdidas numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrendo de fome, sistema da risada. Quando tudo isso vai se acabar e uma vida decente nosso povo vai levar. Aí polícia, se quiser me perseguir, fique esperto comigo. Na verdade vocês são os nossos inimigos. Se meu rap é pesado, você dormiu de toca. Se liga vacilão, peixe morre pela boca. Não vou contar mentira na história de Rapunzel. Eu creio em quem me guia e mora lá no céu. Pois meu papel aqui é fazer revolução. É coisa que o burguês não mostra na televisão. Cê não vai ver no Gugu, no BBB nem no Faustão. Os 12 da rima dando ideia pros irmão. Ei, burguês filho da puta, nessa você sentiu na humildade. Nós vamos dominando o Brasil numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrem de fome, sistema da risada. O crime aumentando por causa da miséria. Aos poucos destruindo a favela. Vidas perdidas numa guerra que não foi declarada. Pessoas morrem de fome, sistema da risada. Quando tudo isso vai se acabar e uma vida decente nosso povo vai levar.